após Lapa, que prossegue direto Barreiras. Aciona 5117, controle 120, decimal 8. Salvador, boa tarde, Charme, 142. Momo, negativa direita. Após Momo, Cobbo, DCC, Lapa, Cobbo, Lapa, Lapa, após Lapa, DCC, Barreiras. Aciona 5117, controle Salvador, 120, decimal 8. Certo, empate 3, chama em pronto, TRIP 5447. Gol 2017, posição 3, pushback, posição 4, pushback, atrasado. Devo 2017, chama em táxi. Vai chamar 2017. Dorinha mantém a escuta aguardando cópia. Elefa. Bona 966, vista para 2000 pés, autorizado em final ILS XA, pista 0, reporte estabilizado. 2000, antes de reportar estabilizado no 966. Bona 3193, da presente, autorizado pelo centro Voapride. Passo nível 150 agora, chame centro Recife 1251, alternando 1-3325. Ok, entendi, 1-3-5-1-2-5-1 e 1-3-3-2-5. Eu só não entendi a posição, senhorita. Tá, 3193, autorizado centro Recife, direto Bridge. Bridge, ok, obrigado. Autorizado táxi Lima, Mike, reporte na Quebec. De 109, segue ele, tá na lote, chama o controle 120, decimal 8. 108, camarada, aguarde, 109. Salvador, 3193, voltando? 3193, prossiga. Faz gentileza, já pode repetir as frequências, eu acabei marcando errado aqui. Sim. Recife 1251, alternando 133, decimal 25. Agora sim, eu copiei. Muito obrigado, viu? Boa tarde. Boa tarde. 5490, chame centro Recife 12685, alternando 125, decimal 45. Eu compro a sul. Obrigado. A gente afasta quantas milhas, sistema de Bravo? São 3154, complete a aproximação, chame torre 98-95. 98-95, 3154. 3192, desce, mantenha 3000 pés, ajuste de altímetro na 014. 14, Quilo Zulu, autorizado para o exame da 1735, segue o taxi aí, papão, estação na frequência livre. Serra Novembro, Serra Novembro, após retorna, Serra Novembro, Serra Novembro, da decolagem da RMA em coordenação com a torre para o Nordeste. Aciona o padrão 0137, controle em caso de necessidade 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95, tamo de Bravo. 2 de Salvador, guardião 09. Aceito o controle de Salvador, guardião 09. Torre 118, decimal 95 para funcionamento e decolagem, Tamiria Bravo, 1015, altímetro, bom voo. Quebec Serra, só um minuto. O Gol 2097 para o táxi, AB de 70, autonomia de 2 horas e 20, alterna Maceió. 70. Direita Indy Alpha, considera a torre 118, decimal 95, altímetro no 015, bom voo, boa tarde, Gol 2017. Direita Indy Alpha, considera 2095, obrigado, boa tarde. Salvador Ground, good afternoon, Go 1967, information, whiskey, destination, Galeão, ready to copy. Gino Bite St. Clearance, number 3 to copy, Go 1967, estimated 5 minutes. Fala, Papá, Vitor Índia, confirmando o decola da 197. Papá Vitor Índia para Serra Bravo, Golfe Oscar, Goiânia, nível 430 autorizado, via Upper Zulu 17 até Formosa, Fox Romeo Mike, após intercepta Upper Whisky 10 até Goiânia, Golfe Oscar Índia e após direto conforme rota. Decola da 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor e após direto Elefa. Aciona 5420, controle 120, decimal 8. Para acionamento e táxi, você vai chamar a torre 118, decimal 95, Papá Vitor Índia, altímetro 0015. Salvador, gol 1824, na central e autorização Aracaju. Posição é a 10. Gente, boa tarde, número 3 para cópia, gol 1884, aguardando. Número 3 aguardando. Como é que serra mil pés, Cairu? Serra, Caru Lorenzo, mil pés, da 17, curva direita, corredor axé após caixa pregos, aciona padrão 0123, controle 120, decimal 8, torre 11895. Aguarde, Tango de Bravo, gol 2017, autorizado a decolar, piscina 0, vento 170 graus, 08 nós. Iniciando na 0, 2017. Romeu Tango Índia Bravo, autorizado de decolagem, comprou a Nordeste, não atrás igual a reportar, vento 170 graus, 09 nós, reporte fora de sono. 67, now red, copy. Red, you copy, go ahead. 19567, clear to Galeão, port level 360, via Upper Zulu 10, until SMAP, Eco Serra Mike Alpha Papa, SMAP, after according flight plan route. Departure from 1010 after departure, right turn, dial departure, then fly Leda, position after Leda, direct Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alpha Motiva, score code 5433 and control departure frequency 120.8. Clear flight level 360 via Upper Zulu 10 until it's mapped. Take off from 810, turn right, dial departure, then Leda, then Motiva. Squawk 5433, departure control 120.8, go 1967. Dial Leda after Leda, Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alpha. Motiva. The back score active, 1002, come ready, push and start, go 1967. Okay, I'm ready for pushback and setup. Tira pistola 0, reporta estabilizado. É a porta estabilizada, tá? 319. Papá Romeu Tango Índia Bravo, decoladas 1800, confirma intenções? Vai permanecer no setor do CIA aqui, senhora. Gente, mantenha a escuta da torre, o Tango Índia Bravo. Positivo, na da torre, bravo. Torre, boa tarde, Golo 966, na sinal, baixado travado. Gol 1966. Cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 10 nós. Realizado pouso, baixadão. Tango Índia Bravo, chame o controle 120, decimal 8. 1208, boa. Tilo Quebec Serra, autorizado ingresso, reporte ANL, pronto, cabeceira no 7. Aracaju. 1884 Aracaju, nível 230 autorizado, via Golf 677, da 10 com curva esquerda, subida Puca, após Jamo, direto Aracaju, aciona 5437, controle 120, decimal 8. 230, via Golf 677, da coluna da esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 5437208 é o controle, eu vou no 824. São 10, chame pronto, vou no 824. No 10, vou na fala. Matrícula nova chamando? Tá bom, filho, esse para 4010, que é legal no 04. É. Papapapa Mike, é isso? Estabilizado, tá 3192. Tá 3192, completa a aproximação, só minha torre no 845. 1845. No 8 decimal 95, 3192. 1895. Alugou no 966. Papa Romeu, Tony Dia Bravo na escuta? Atenta o follow me no através do 8. Alfa Juliette pro 9, atenta o follow me. Aproximação, aguarde autorização de pouso, aviste no 04. 14, aguardado. Black Serra, autorizado alinhar e decolar pistão na 7, vento 180 graus, manda de nós. Sexy, 138 on board, 4 hours, 10 minutes, endurance diverging, Sierra Bravo, Kilo Papa. Seven, turn right via Indian Alpha, only point 110, contact tower 118.95, altitude 1015, have a good flight and good day. Detective I Alpha, go in Niner 67. Sou 2027, chame Recife, 1251, alterna no 3325. 251, 3325, gol 2097. Papatango Kilo Quebec Serra, decolada 05, chama o controle 120.8. 208, obrigado. Senhor, boa tarde, o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra na meu país, Corredor Axé, reporte Farol da Barra. Reporte Farol da Barra, Quebec Serra. Não está autorizando o táxi, ok? Prosseguindo por ponto de risco, estou ciente. Papai Vitor Índia, reporte no através do portão 08 para prosseguir o táxi. Good afternoon, 1967, hold short, runway 10. 1967, mantém holding point, runway 10. Mantém holding point, runway 10, go 1967. No 966, mantém a posição. Mantém a posição, visual contrato, no voo no 966. Estacionamento no 0, voo no 884. Guarde, boa noite, 84. Manda. Voo 966, confirme se tem condição de ingressar ao portão 9. Aguarde. Zero, can 81014. Order will get down to 050 or 0104. Tem escuta aguardando. Voo 1967, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, go 1967. Ativo voo no 9. 966, guarda, follow me. Solo não autoriza, vou 966, vai estar prosseguindo contra risco, aguardando a viatura, follow me. Aguarda, follow me, igual 966. 92, Fala 07, libera direito, chame Fala 1, 219. Direita 219-31-992. Mandou boa tarde, Ocean 3192, livrou na Eco, na sua escuta. 292, via Alfa, aguardando a cidade da Juliette para ingresso. Alfa, aguardando a cidade da Juliette, 3192. Minus 67, clear 84, take off runway 10, wind 170 degrees, 10 knots. Clear for take off, go and enter 67. Clear to Itapi, direct to Itapi, SNS 6314. Clear, Romeu, papá, Vitor Índia, mantém o ponto de espera. 65, gate 8, pushback acionamento. Autorização do 4065. Deixa papá Mike, o para Salvador. Decola da RMAR, 500 pés em coordenação com a torre, comprou a sul. Acionando 01157, controle em caso de necessidade 1208, a torre 1118, decimal 95. Só instante. 10895, o altímetro no 015, Papa Mike, confirme pessoas a bordo. A torre tem um bom voo, porra, Mike. Fala, boa noite, faz tempo de nome pra gente. Coordene com a equipe do solo e apoie, chame pronto para o ataque. Maria Tati, boa noite, eu faço. Tá, 3192, próximo a Juliette. E a Juliette, portão 02. Juliette 02, tá, 3192. Gol 967 decolou 10, chame o controle em 120, decimal 8. 208, boa. Gente, chame quando pronto para descida, quem é em Salvador 10114, Mike Eco Delta. Fala com a prisão pro 4065. Pressure passing 2,300 feet. Go 1967 with the contact on departure, climb to flight level 360, fly direct to Leda intersection. Climb flight level 360, fly direct to Leda intersection, when possible request to fly to Motivai intersection. Roger 1967, stand by. Stand by 1967. 1738, desça para 4.000 pés, após pelo, desça para 2.000 pés, QNH1014, está livre aliás, tem que ser rei da pistona 0, reporta estabilizado. Quanto mais estabilizado, 1732? Só o Salvador, o 35447, 4-4-7 para posicionamento parte 3. Andando com o solo, eu chamo pronto para o táxi, o 35447. Camarada 347. Romeu, papai Vitorinho de autorizado decolar, pistola 0, vento 170 graus, 08 nós. Eu, papai Romeu, papai Mike. Prossiga, papai Mike. Já acionado, vai iniciar a decolagem aqui da RMAR. Papá, meu papá Mike, é o decolagem por conta e risco, vento 170 graus, 08 nós, reporte fora do solo, ajuste na 014. Gente, já fora do solo, papá Mike. Papá Mike, decolagem 12, reporte final 17. Gente, vai chamar na final. Papapapa Mike, intenciona aqui cruzar sinal da 97, comprou do farol de Itapuã. Salvador. 7, autorizado via Pátio, em Alfa, ponto de espera Torre, no noite, decimal 95, ajuste na 0, no 4, bom voo. E 14, autorizado Índia Alfa via Pátio, pista considerada no 01895 a Torre, igual no 884. Fala, boa noite, está com a guarda, falou, meu, pode seguir. Pode prosseguir. Obrigado. Próximo Salvador, prefeitura 241. Final da 17, aguardando a autorização, Papa Mike. Papa, Papa Mike, autorizado cruzar final da 10. Sinal pro do farol de Itapuã, aguarde a transferência. Afirmativo, estou iniciando o cruzamento da 17, autorizado a cruzar a 10, Papa Mike. Papa Romeu, Papa Vitor, já decolar 212, chama o controle em 10, decimal 8. Papa Vitor, Índia. Quatro zero, meia, cinco, na escuta? 65 na escuta. Ok, coordenando o solo, o Bonnie está cruzando a retaguarda agora. Está livre, informa táxi. A gente liga a push, 4-0-6. Salvador, o 35447 para o táxi, 69 a bordo, 3 horas e 30, Brasília. Autorizado via Pátio, em dia alfa, ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste na 0, 1 no 4, bom voo. Pátio 1, em dia alfa, ponto de espera, 1 no 8, 95, 35447 de alfa, ponto. Um pequeno sobrevoo aqui na orla e retorna para pouso na cabeceira no 7. Gente, mantenha a escuta da torre e papapá, papá, Mike. Gente. Salvador, boa tarde. 1-0-1-8-8-4, quando espera dar 1-0, tá pronto. A linha mantém, 1-8-8-4. A linha mantém, 1-8-8-4. Go on 967, fly direct to bridge intersection. Call Recife 1251, enable 13325. Confirm direct to bridge. Affirmative. Okay, direct to bridge and Recife taker 125.1, make up your 133.25, go 1967. An S6314 descend to 3,000 feet with regard to restrictions on the top position. Okay, we're descending 3,000 with regard to restrictions on the top position. So then 6314. Papa Mike vai prosseguir para a final do 7, está aguardando a autorização para cruzar a final do 10. Autorizado, autorizado cruzar a final do 10, chame Ian no base do 7. É. Alô, do 4065 para o táxi, 5 horas, 123, fica na frente. 5 horas? Afirma. 7, autorizado via Pátio, em diálogo, ponto de espera, torre no 9, decimal 95, o ajuste 1-0 na 4, bom voo, do 4065. Gente, via Pátio, em diálogo, para o ponto de espera, torre 1895, 1014, 4065. Autorizado, gira a base para a final da 7, Papa Mike. Papa Mike, pousa 17 ou pousa direto com o pátio? Pousa na 17 e vai taxiando pro pátio da DEI, aqui em frente à DEI. ok? Chame no solo controlado no 60 graus 082. Papá Romeu, papá, papá Mike. Papá Mike. Estabilizado, Corona 738. Confirme. Estabilizado, Corona 738. 738, chame a torre na 985. 118, 95, Corona 738. CNS 6314, descend to 2000 feet, CAN 81014, clear final approach, LS6A, runway 10, call status. Was already clear down to 2000, altitude 104, looking for that, public establishment CNS 6314. Papa Romeu, Papa Vitorino, de Chama Recife, 1288, alterna 1260. Sente Recife, 1288, alterna 1260, obrigado, uma boa. Boa. Pede Salvador, boa tarde, boa noite, 84, passa 2, meu perto. Boa noite, 84, contato radar, prepara o nível 230, sai da PUCA. 230, pode voar Aracaju? Oi, Jama, aguarde Aracaju, 1884. Manda Jama, aguardando Aracaju, boa noite, 84. Colo 738, continua aproximação, aguarde pista livre. Fica atento a pássaros da final da 1-0. Organizado, vitória da conquista, nível de voo 200, decola pista 1-0. Cumpre o perfil arbor após ELEFA, após DCT aeroport. Após o POR, prossegue conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5451, controle 120, décima 80. Desculpa, não pode gelar, tá? Qual é a proa? A proa, Oscar, Papá, Lima, Oscar Romeu. A marca estende mais no transponder, por gentileza. Negativo já, no solo controlado, obrigado. 352, patrona. Correto, calma, pronto. Acho que vai ter funcionamento. Te espera da 1-0 pronto, visual com a aeronave 4065 após o pouso do 37 da Gol, aí manter. Ficha no zero. Ali mantém azul 4065 após o traço. 738 tem livre pouso, 170 graus, 1-0 mais. Autorizado o pouso da 1-0-3-3. O 35447 decolado ao Zuno 9, chame o controle 1208. 208, 547. Decola pistão 1-0, curva direita após. Compre o perfil da EL, lenda após Lua Coral, onde intercepta a Golf 677 para sair conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5462, controle 120, décima 80. Solicita como final o nível 1-8-0. Poderia a gente ver se ficou com o coronel? Gente, submantém o nível 1-8-0, 3-5-4-4-7. 1-8-0 como final, 5-4-4-7. CNS-6-3-1-4, start to localize, we have the running site. CNS-6-3-1-4, complete approach, tower 118-905. Another 118-495, CNS-6-3-1-4, thank you. Vai ter saneamento, posição número 1. Camarame 37. Zero, reporta estabilizado. Pode estar, presidente, 2014, vai reportar estável. Voo no meio do zero. Boa, good afternoon, no CNS 6314. We are now 1.2 miles out from Walter Market. Nível final, 180. Ciente, 447. Sobre o local, o CNS 6314, restabelece na ILS. Nossa, mandou para o 4065, autorizado decolar, vento no 70 graus, 092. Eu decolagem 4065. CNS 6314, continue to approach and send by for landing clearance. Standing by, CNS 6314. Portão. O número 1-0, fica atento ao falamento através do gate 8. Alfa e o 10, portão 1-0, portão 3. Salvador, boa tarde, 6321 da Oxané. Boa tarde, prossiga. Por gentileza, coordenar o 320 Brasília ou repetitivo. Está pronto, cópia? Afirmo. Feliz autorizado Brasília, nível de voo 320. Vai prosseguir via 3 do Luna 7, decola 1-0. Curva direita após a decolagem. Cumpre o perfil Arbora Lefa. Aciona o trânsito 15467, controle 120, decimal 80. 320 Brasília, Upper Zulu 17, decola da 10, curva direita, Arbora Elefa, 5467, o transponder 208 é o controle, o 6321 do Chané, na posição 7. Correta informação, pronta. Obrigado. 284654. Azul 4065, cruza 1000, Natal Leda. Azul 4065, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, após 2000 pés, autorizado voar Leda. Subindo para o 340, após 2000, Leda, 4065. Michael Delta, chame a torre no 895. 1895 Delta. Torre Salvador, papapá, Michael Delta. Michael Delta, chame na vertical do farol de Itapuã. Presente, pode prosseguir para a base da 17 para a direita, senhor. Agilizando aí o cruzamento final do 1-0, o mais próximo possível aqui do aeródromo, que faça uma perna do vento mais próxima do aeródromo, agilizando, chame girando base, pela direita do 1-7. Agora a base, pela direita do 1-7, mais tempo delta. Chiré 6314 on the ground at 24, contact the ground control 121.9. Panada 1.9, Chiré 6314. Ground, we're dependent on the Chiré 1-4 para o taxi, vai Alfa, compre for taxi Juliet. All back to 4 Juliet. Salvador, assinando a 327, está pronto para o feedback de assinamento. Na 327, coordenação VIP de solo, informa táxi. Vamos lá, táxi, 27. Na 327, por gentileza, modifique a saída, vai cumprir Dael após direto coral, ok? Gente, então Dael após coral, assinando a 327. Mike Eco Delta, cheque trem, livre pouso, pistão no 7, vento 90 graus, 099, chama no solo controlado. Chamará solo controlado, Mike Eco Delta. Cheque trem, viu? Final baixado, travado, Mike Eco Delta. Ciente, tudo ciente. confirme. Do 4462, boa tarde, autorizado chegada Mari, foi SAP da presente e desça para o nível 050, QNH 1094. Mas que é que o Delta no solo aos 28, aos 28, estacionar a frequência livre, mas que é que o Delta? Cuidado, eu vou 620. Eu no 620, completa aproximação, chame a torre no 895. Tá valendo, obrigado. Torre, boa tarde, eu vou 620, está baixado e travado. Eu no 620, no 620, check trem livre pouso, vento no 70 graus, 092. Confirme somente o vento. 170 graus, 099. Já reportou, vai ser travado, viu? Senhor tio, e fica atento ao seu passo de geração. Estaremos. Sente Romeu Oscar Bravo, confirme, irá prosseguir direto para Terra Índia Quindia? Sente, reporte de jogos Terra Índia Quindia, segue seu responder, não recebo mesmo. Três 2017, boa tarde. Autorizado chegada bom, desça para 4.000 pés, altímetro 0014. Quatro, quatro, sete, foi Barreiras. Barreiras da presente, 547. Bruno 620, no solo 31. No solo 219. 219, 620. Paulo agora na 620, liberando na Fox, estou escutando. Carolina 20, Alfa, repassante de Juliette. Alfa, repassante de Juliette, Salve, Salvador, Chanel 6327, tem 84 a bordo, 3 horas e 30, autonomia, alternando Aracaju para táxi. Direita via Índia no ponto de espera, torre 18 decimal 95, ajuste 10, 14, vamos lá. Gente, direita via Índia no ponto de espera, torre 1895, ajuste 327, obrigado. Salvador, Chanel 6327, próximo ponto de espera da 10. Paulo, 5241, para Chilete, ponto de espera da 10, pronto. Está livre, alinhar e decolar, vento 170 graus, 102. Ali decola 6327. É livre, como ataque. Camara, ataque, PP. Para 2014, eleição autorizada, Azul 442. Controle, o Papa Romeu Tomim de Abrau vai abandonar a região aqui do próximo a Camaçari para Enrimar. Gente, Tanguinho de Abrau, reporte visual com Enrimar para pouso. Positivo, chamando visual para pouso, Brabo. Chame Recife, 1288, alterna na 260, trip 5447. Chanel 6327, decolado aos 36, contate o controle 1208. 208 é chamar a Chanel 6327, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, Chanel 6327. Confirme. O Chanel 6327. Chanel 6327, contato radar, suba para o nível 240, após 2000 pés, autorizado o voar da El. Gente, livre extensão 240, após 2000 pés, voa da El, Chanel 6327. Coordenação que repetiu, só essa matáxi, Chanel 6321. Foi matáxi, 6321. Travessão do Raposo. Meu quebrado, tem frequência livre. Alô. 8 horas e 30 de autonomia, alterno ilhéu. Sexo autorizado via pátria em Diaba, ponto de espera torre, no 8-95, ajuste na 0 no 4. Sexo, TV. Solo Bono 966, no 9, autorização Campina Grande. 104. Pronto. Autorizado Campina Grande, nível de voo 370. Vai prosseguir após o 1-0, decola a pista 10, curva esquerda após, cumpre perfil Puka, transição Zipa. Acena transponder 5505, controle 120, decimal 80. Autorizado, Campina Grande, 370, vetulo 10, decola da 10, curva esquerda, Puka, Zipa. Aciona 5505, chama controle 208, voo 1966, 19. Correto, informou, pronto. Obrigado. Controle Salvador, tá 3217, cruzando 5000, pode prosseguir descida. E Salvador, TP 5241, no próximo, pode esperar a próxima. Salvador, tá 3217, prossegue descida. São 3217, autorizado descida para 2000 pés, aguardando o ILS, vai seguir como número 2 na aproximação. Para 2000, confirme sem restrição em pelo? Sem restrição. Azul 4462, estabilizou no lote. Azul 4462, completa a aproximação, semia torre no 895. Autorizado ILS, Serrei da Pista na 0, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado para 3217. No 0 livre, a TR da companhia iniciando a rolagem. Gente, 4472. Informação X-Ray, quanto para cópia de geração Guarulhos? 3155, agora é cópia, informação X-Ray. Preparecida da El, Leda Motiva. Da El, Leda Motiva. Autorizado via pátio, de alto ponto de espera torre no 8-95, ajuste na 014, bom voo, chama 6321. Pátio em alto ponto de espera 295, ponto de ano, pátio da chama 6321, obrigado, bom trabalho. 208. Controle 208, 5241. O azul fica atento a pássaros na final do 1-0, ok? Trato. 3155. Aguarda copy e agora para iniciar o pushback. Guardando copy. Controle TP 5241. TP 5241. TP 5241, boa tarde, contato radar, subiu para o nível 200 na saída Árvore. Teste, 200 Árvore. Canem 327, Sami Recife, 1251, alterna no 3325. 251 3325, Oxi 6327. Pode dar início, puxa, pega guardando cópia. Teste 231, tipo 5. Controle Salvador, está 3207 estabilizado, localizador, visão uma pista. Tá, 3217 estabilizado, localizador, visual com a pista. Tá, 3217, completa a aproximação, chame a torre no 895. 895, boa tarde. Boa. Primeiro 2, Solos 44, sendo Solos 219, Oliveira. Agora 219, 244, Oliveira. 3155, copia. Qual foi o copo da 315? 30 Guarulhos, nível de voo 340, vai prosseguir via Azul 44, decola pistão no A0, curva direita após. Compre o perfil da EL, Leda BDF, aceno transponder 5503, controle 120, decimal 80. Certo. Azul 44, decola da 10, primeira curva direita da EL, Leda BDF, transponder 5503 e o controle 108. Correto, chama pro táxi. Chama pro táxi, 231. Salvador Azul 4432, de gruta na alfa, boa tarde. Boa tarde, Azul 4462. Prossiga seu táxi via alfa, reporta antes da Juliette. Na alfa, vai chamar antes da Juliette, boa tarde. Mantenha a Xenia 6321. Motor 217 no solo 48, solo 21, decimal 9. 9, boa. Para o táxi, 3155 com 188, aborda autonomia de 4 horas e 10, alterna galeão. Táxi em frente, segura direita via Índia, ponto de espera, torno no 8, decimal 95, ajuste na 094, bom voo. Torre direita, no ponto de espera, última torre 8895, 1014 no ajuste, 3155. Solo Salvador, voo no 966, está pronto, 115 a bordo, 4 horas e 30, Natal. Chato B. 115, 1115. Ok, táxi autorizado via pátio, Índia Alfa, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 094. A prosseguir até agora do E2 como número 2. Gente, Índia Alfa, 1014, eu sei que fica na retaguarda do Airbus do 1966. Guardião 09. Prossiga. Estava no setor de Jauá, tinha realizado um plano de voo de SR. Gostaria de solicitar a decoração para procedimento 1 em Salvador. Gente, vai prosseguir em regras visuais ou vai modificar as regras da presente? Da presente para IFR. Gente, regras vão modificar 21850. Suba da presente, suba para 2000 pés. E curva esquerda na proa, correção, direita na proa 280, o limite vai ser o QD Mike 120 de Simbra. Direita 280, o limite é o QD Mike 120 de Simbra, guardião 09. 280, 120 de Simbra. Controle Salvador, boa tarde, XNM 321, Árvore Elétrica. CNM 321, boa tarde, contato radar, suba para o nível 320, após correção da presente, autorizado voar eleva. Eleva da presente, subindo ao 320, CNM 321. Então 3155 livre de decolar, vento 180 graus, 1-0. Livre de decolagem, 1-0.